Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos da Rádio Fiscal. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado à educação básica. Aqui, todas as pessoas interessadas em educação podem expressar a sua opinião. Alunos que tenham dotes artísticos, enfim, literários, esse é o espaço para que vocês possam mostrar aqui as suas tendências. Também professores podem mostrar os seus projetos pedagógicos, enfim. Convidamos a toda a comunidade escolar de São Carlos, aos professores, para que estejam aqui conosco, vem bater um papo, conversar sobre a sua atividade. Frequentemente trazemos também pessoas da comunidade para falar sobre as suas profissões. E hoje nós estamos aqui no estúdio com a professora Vanessa Cristina Salvani, que é professora coordenadora de Língua Estrangeira Moderna do CEL, né, junto à Diretoria de Ensino de São Carlos, e também a aluna do CEL, Letícia Laís da Silva, que é aluna, concluiu recentemente, né, o terceiro ano, isso, na Escola Edésio Castanho de Baté, e lá também continuando ainda lá, cursando, né, Língua Estrangeira na própria escola que tem o CEL. Isso, então, estamos aqui também com o professor Clésio, que é o nosso amigo aqui do projeto de Educomunicação. Então, vamos começar a bater esse papo com você, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o CEL, por favor. O Centro de Estudo de Línguas, ou CEL, né, é um projeto da pasta da Secretaria do Estado da Educação. É um projeto que já está alguns anos aí dentro da Secretaria de Educação, e em 2011 foi implantado na DE de São Carlos, né, na Diretoria de São Carlos. Então, nós contamos hoje na diretoria com três CELs. Nós temos um na cidade de Baté, funciona na Escola Edésio Castanho, como você mencionou. Aí nós temos um que funciona na cidade de São Carlos, que funciona na Escola Sebastião de Oliveira Rocha. E temos um também na cidade de Descalvado, ali na Escola Central, no José Ferreira da Silva. No José Ferreira, nós contamos com os idiomas de espanhol e inglês. No Edésio Castanho, nós temos, além do espanhol e inglês, nós temos italiano. E na cidade de São Carlos, no CEL São Carlos, nós temos espanhol, italiano, francês, alemão e o inglês também. Os idiomas, com exceção do inglês, têm duração de 3 anos, o curso. O aluno recebe certificação. Né, o curso não tem custo para o aluno, por ser um curso dentro de uma escola estadual, né, e ser o CEL vinculado a uma escola estadual, então é para alunos do estado, o aluno não paga nem o curso e nem material. O inglês, no caso, tem duração de 1 ano apenas. Ele é específico para alunos do ensino médio. Os outros idiomas para alunos a partir da 6ª série e 7º ano. Nós oferecemos os cursos também para alunos das ETECs, né? Nós temos muitos alunos das ETECs hoje fazendo os cursos do CEL. Acho que seria basicamente isso, assim, né? Uhum. A respeito do CEL seria basicamente essas informações. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Letícia. Qual é o pré-requisito para o aluno estar fazendo um curso de línguas no CEL? O aluno, na verdade, ele precisa, como eu disse, estar cursando a partir da 6ª série e 7º ano para fazer qualquer curso, com exceção do inglês. O inglês é só para ensino médio. O aluno, na verdade, ele precisa mostrar interesse, né? O aluno que faz o Centro de Estudo de Línguas já é um aluno diferenciado, porque ele vai em horário em período contrário ao de aulas, né? Então, nós temos, por exemplo, na cidade de São Carlos, nós temos turmas aos sábados, por exemplo. Nós temos turmas aos sábados, por exemplo, né? Então, o aluno, para ele se deslocar, ele tem que ter interesse em fazer o curso. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque por isso que a gente só tem salas diferenciadas com alunos que realmente se mostram interessados em aprender um outro idioma. Ou, de repente, até aperfeiçoar o inglês que eles têm já na escola regular, né? Então, acho que, na verdade, o pré-requisito é essa disponibilidade. O aluno ele tem que contar com essa disponibilidade de horários. Um exemplo bem básico disso, eu tive um aluno, enquanto professora, que era excelente em inglês. Ontem eu fui até a ETEC para fazer divulgação do CEL, que ainda está com matrículas abertas. Eu me encontrei com ele e falei até para ele, né, Felipe, volta a fazer, né, faz um idioma no CEL, porque ele tinha facilidade em inglês, ele se mostrava bom quanto ao ensino de idiomas, né? E ele falou, professora, estou fazendo já curso à tarde, aos sábados também estou fazendo curso, então assim, é um aluno que teria potencial, porém ele não tem a disponibilidade. Né? Então, a disponibilidade, nesse caso do CEL, que tem cursos presenciais, ela é muito importante, né? Ela é incisiva mesmo. E você já tem exemplos de alunos que têm saído bem por causa desses cursos de línguas que têm feito na... Sim, nós tivemos, há 2 anos atrás, se eu não me engano, as equipes de vôlei da Colômbia, da Argentina, aqui na cidade de São Carlos. E o que acontece? Alguns dos nossos professores do CEL aqui em São Carlos trabalharam como attachés, que são como tradutores, e ganharam para fazer esse trabalho. E nós tivemos casos de alunos também que na época foram selecionados para auxiliar as equipes de vôlei, de repente assim, em uma entrevista, para traduzir um prato num restaurante, para algumas coisas do tipo. Então nós já tivemos, sim. Nós tivemos um aluno que na época ele fez um semestre como aluno ouvinte, depois ele fez como aluno mesmo, e que ele viajou para a Itália, por exemplo, né? E o próprio caso do prêmio que o ano passado foi dado às meninas, né? Eu acho que isso é bem bacana, que nós vamos falar posteriormente, mas eu acho que isso é bem bacana, porque o aluno ele não recebe só certificação, não é uma mera certificação. A gente tem casos no estado de alunos que com o certificado do CEL puderam entrar, ser melhor qualificados em empresas, por exemplo. É um currículo diferenciado, né? Hoje, ter um outro idioma faz a diferença realmente no currículo. Né? E os professores do CEL? Eles são da rede ou eles são contratados à parte? Os professores do CEL são professores da própria rede, tanto é que assim, o ganho é a mesma coisa, o que é uma pena, né? A gente acha, porque deveria ter um diferencial. Por quê? São professores que falam no idioma, com formação, com pós-graduação no idioma, né? Além deles se credenciarem junto à diretoria de ensino, eles passam por uma entrevista no idioma. Então, assim, a entrevista de inglês fica a meu cargo, aí a gente tem a de espanhol, que tem o professor Geandro, que nos auxilia, aí nós temos a de alemão, que é a supervisora Norma, da nossa diretoria, que nos auxilia, a de francês, que é uma funcionária da DE que fala francês, que é a Fabiana. Então, assim, eles é criterioso, né? Não é simplesmente, assim, ser formado em letras, com habilitação em espanhol ou habilitação em francês, não. O professor, ele tem que falar no idioma, mas é professor da rede, na nossa rede. Mas que tenha fluência. Mas que tenha fluência no idioma, sim. Porque os cursos do CEL, eles são voltados à fluência, né? A gente costuma dizer que é para fugir do convencional. O aluno já fica o dia inteiro na escola. Aí, à tarde, ele vai para o CEL, tipo, para continuar naquele esquema de giz lousa. Então, é muito cansativo. Então, a dinâmica do CEL é para ser voltada à conversação, né? Então, o material que a gente direciona, a gente não tem um material próprio, a não ser no caso do inglês. Os outros idiomas têm material adaptado. Então, ele é mais voltado para a conversação. E para atividades lúdicas, tipo teatro, música, né? Enfim. E o inglês é um material da cultura inglesa, que é adaptado para o CEL. Não é específico da cultura inglesa, mas é a cultura inglesa que produz. E ele também é voltado para a conversação. Tanto é que ele é feito de 3 livros apenas por ano, mas ele é totalmente voltado à conversação. O professor vai moldando, inserindo música. Vamos fazer um pequeno intervalo musical. Música. toda penca de banana tem uma fruta podre. Conte comigo, uma dúzia é 12. Se de 12 um é ruim, 11 salvam meu amigo. O mundo não tá em perigo, é só ver o lado bom. Considere que você, simplesmente por nascer, já ganhou na telecena, já deixou mais de 1 milhão pra trás. Se a vida tá ruim, saiba que vai melhorar. Pense positivo sim, se não melhorar pra você, pelo menos para mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Considere que você, simplesmente por nascer, já ganhou na telecena, já deixou mais de 1 milhão pra trás. Se a vida tá ruim, saiba que vai melhorar. Pense positivo sim, se não melhorar pra você, pelo menos para mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. Pra quem só vê o caroço, o mundo é osso e o filé vai ficar pra mim. É isso, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre o Centro de Línguas, né? O CEL, Centro de Línguas, né? Aqui da cidade de São Carlos, junto à Diretoria de Ensino, e para isso nós trouxemos a professora Vanessa Cristina Salvani e as alunas Letícia Lais da Silva e Pâmela Ellen Visotto, né, que estão aqui falando sobre essa experiência, eu acredito que seja muito boa, né, sobre o ensino de línguas. E a professora Vanessa vai complementar as informações falando sobre o processo seletivo. Professora Vanessa, por favor. O ano passado, no segundo semestre, já quase no final do segundo semestre, a Secretaria de Educação, em parceria com órgãos assim, da Argentina, embaixada inglesa, junto com essas parcerias, ela criou um prêmio para alunos que fazem CEL. Então, assim, especificamente eram para alunos que faziam inglês e que tinham pelo menos 1 ano e meio de espanhol. Os critérios para participar da premiação eram: o aluno tinha que, então, ter feito 1 ano e meio de espanhol ou 6 meses de inglês, ou até menos, pelo curso ser de 1 ano apenas. Além disso, tinha que já estar no ensino médio, independente da série, né? E prestar uma prova, um processo seletivo, né? O aluno seria selecionado, teria uma classificação de acordo com o número de vagas que a nossa DE recebeu. O número de vagas veio de acordo com o número de CELs que a gente tem e o número de alunos que a gente tem para cada idioma. Então, a diretoria de São Carlos foi contemplada com 3 vagas para a Argentina, para alunos que faziam espanhol, e 1 vaga apenas para a Inglaterra, né? A aluna Maísa, da escola José Ferreira da Silva, do CEL José Ferreira da Silva, foi contemplada com essa bolsa de estudos, no caso, para Londres. Então, ela ficou 20 dias em Londres com tudo pago. Elas ficaram em casa de família e fizeram curso lá, foram para estudar o idioma, para aperfeiçoar o que já tinham aprendido no CEL, né? E foi uma experiência única. Hoje a Maísa, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, mas ela falou: não, você pode me citar e falar, porque ela adorou, assim, foi uma experiência única na vida dela, né? Treinou inglês pra caramba, voltou super, super, assim, né, em contato com o idioma, né? Muito mais do que quando ela só fazia o curso. E as alunas que estão aqui presentes, a Pâmela e a Letícia, junto com a Thaís, que infelizmente também não pôde vir, foram contempladas com a mesma viagem, porém para Córdoba, na Argentina. Ficaram também 20 dias em Córdoba, né, com tudo pago, tudo subsidiado pela Secretaria de Educação. Ficaram em casa de família, e depois elas podem contar um pouco mais a experiência, mas assim, o que foi legal, né, e o que é legal do CEL nesse sentido, é que o CEL agora está dando um grande passo, né, de incentivo aos alunos que se esforçam, alunos que têm notas boas, porque um dos critérios era que as meninas tivessem pelo menos média 5 em todas as disciplinas e 7 em inglês, independente delas prestarem a prova de espanhol ou não, tinha que ter 7 em inglês. Então, assim, uma aluna, né, de 16 anos, por exemplo, a Maísa estava no primeiro ano do ensino médio ano passado, de 16 anos, viajar sozinha, acompanhada de monitores da secretaria, mas sozinha, sem pai, sem mãe, né? Então, eu acho que foi uma experiência bem bacana, assim, para crescimento não só profissional delas, né? Então, assim, esse prêmio ele veio para alavancar um pouco mais o ensino de línguas no estado de São Paulo, né? Na nossa Secretaria de Educação, porque eu acho que os alunos, eles, às vezes, por questão de tempo mesmo, como eu já disse, eles não têm essa perspectiva do quanto o idioma pode alavancar a carreira deles e melhorar o currículo e tudo mais. E, às vezes, né, você está fazendo um curso de idiomas e tem uma oportunidade dessa nas mãos. E vai para fora, faz um curso fora, volta com certificado internacional. Então, a diferença que isso pode dar, né, e ocasionar no currículo, eu acho que é bem gratificante. Olha, eu acho muito interessante essa experiência, mas por outro lado a gente fica um pouquinho, desculpa, meio entristecido, porque isso deveria acontecer no ensino regular, né? Esse interesse pelo conhecimento deveria também estar dentro do ensino regular. É preciso que haja um ensino em horário contrário para que haja uma seleção natural, né, daqueles que realmente querem estudar, né? No final das contas, a gente acaba trabalhando com aqueles que não querem estudar. A gente tem que dedicar o tempo maior para aqueles que não querem estudar. E os que querem, infelizmente, tem que fazer, né? Tem que sair do ensino regular e no horário contrário para poder. Mas tudo é louvável, fiquei muito feliz, né? Pelo menos a gente aproveita melhor esses alunos, entre aspas, mais cabeças. Letícia, por que o interesse em fazer CEL? E como surgiu essa oportunidade na sua vida? Então, eu comecei sabendo do CEL, tal, era uma novidade para mim, e logo eu já fiquei interessada, porque eu sempre me interessei em fazer coisas além da escola, além, sempre estudei a mais do que a escola em período normal. E, tipo assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não só pelo intercâmbio, porque o intercâmbio também já era um sonho para mim, há muito tempo. E foi bom porque desde o início eu já comecei com professores muito bons, muito, muito, muito bons, e falavam só em espanhol até. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu não tenho nem explicação para falar isso, entendeu? Você fez espanhol ou você fez mais alguma outra língua? Infelizmente, eu consegui fazer só espanhol, porque faz pouco tempo que tenho só o CEL em Baté. Uhum. E a sua experiência nessa viagem aí de intercâmbio, como é que foi? Deixar o pai e a mãe. Quantos anos você tem? 17. 17 anos. E seu pai e sua mãe choraram muito? Ah, não vai não. Aquele negócio, né? Não, assim, quando foi me despedir da minha mãe, foi muito triste e tal. Ela chorou, mas não foi tão assim, ai, não vai, não fica, porque eu acho que os pais sempre sabem o que é melhor pro filho, né? E eu também sempre tive muito incentivo dentro da minha casa, entendeu? E o intercâmbio foi assim, foi maravilhoso. Além das aulas, que eram magníficas, deu para aprender muita coisa, revisar e aprender muito mais do que eu já sabia em 20 dias. Você não tem ideia como foi o aprendizado, foi uma coisa imensa. Curso intensivo. Intensivo, né? A gente estudava das 9 às 3, mas era muita conversação e gramática, e tinha lição todos os dias, além da diversão que era. Porque era muito bom estar ali com o grupo muito bom, a gente se divertiu bastante, passeou muito, mas também tinha aquela parte do estudar, ter regras, entendeu? E a aplicação do que você aprendeu? Vocês saíam lá para conversar com as pessoas, para interagir, e quem acompanhava vocês eram os monitores, ficavam falando, ó, olhando como vocês agiam, né? Ah. E aí aquele quando você chegou perto de um argentino, assim, que você foi conversar com ele em espanhol, você sentiu aquele friozinho na espinha? O primeiro impacto foi quando nós chegamos no aeroporto, lá em Córdoba. A gente já teve que começar falando em espanhol, né? Mas assim, no aeroporto é meio tranquilo, porque eles entendem mais. Eu acredito que tenha isso, né? Deles entender mais o português, porque eles trabalham uma coisa internacional. Agora, dentro da cidade, no primeiro dia de aula, ou o contato mesmo com a família, você fica assim, tipo, estranho pra você, sabe? Daquele impacto, assim, aquele frio na barriga, você não sabe o que você fala. Por mais que você aprendeu o espanhol, aqui é muito diferente. Você fala na sala, você pode falar tudo em espanhol, tudo na língua, mas quando você chega lá, a experiência é totalmente diferente. Porque você teria que pensar em espanhol. Porque você pensa em espanhol. É. Até quando nós estávamos falando no Facebook, com a família, com os amigos, era difícil escrever. Eu confesso pra você, era difícil escrever em português. Às vezes você ia ler uma palavra em espanhol, porque quando você pensa na língua, quando você tá num país que fala, o espanhol é magnífico. Porque você acostuma a pensar, né? É, você pensa na língua, assim, é uma experiência maravilhosa. E a Pamela, e como você entrou no céu? Foi... Porque todos os anos nas escolas, eu geralmente estou na sala de aula, o coordenador do curso passa, o coordenador do ensino médio, ele passa: olha, estou aberto as inscrições para isso, isso, isso. Quem quer? Quem quer tem que ir lá fazer inscrição tal dia, tal, tal, tal, tal. E como foi com você? É, saíram divulgando, acho que foi em 2011, mais ou menos. E eu estava no primeiro ano, no ano também, e eles divulgaram e eu tive interesse porque... Desde pequena eu tive interesse em espanhol ou outra língua. Meus pais sempre quiseram me colocar em algum curso. Só que eu fazia o de inglês, mas não pelo céu. Aí surgiu essa oportunidade do espanhol e meu pai falou assim: se você não for prosseguir com o inglês, porque no caso não tinha mais turma pra mim, faz esse espanhol. E eu comecei. E a experiência? Vocês ficaram juntas lá na casa, lá em Córdoba? Nós ficamos juntas o dia todo, praticamente, né? Mas a nossa casa era diferente, um pouco longe até. Né? Vocês moravam, você estava junto com uma família e ela estava junto com outra família. Exatamente. E como que era o ambiente dessa família? Tinha pessoas assim da sua idade, o casal era mais velho, o tratamento das pessoas, assim, você te relacionar com seu pai, com a sua mãe, ou coisa desse tipo? Então, eu não tinha um pai lá na Argentina, mas eu tinha uma mãe lá, né? E ela era muito simpática, ela sempre tratou a gente muito bem. E... A senhora dona da casa? Aham, é a nossa mãe argentina. Então, e eu tive que ficar com uma... 10 minutos, garota, do intercâmbio também, é a Mari, de São José dos Campos. E ela também foi como uma irmã pra mim, e nós falávamos... Em espanhol também, não deixava o português interferir. Pamela, nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já já. Jogou no ar e voou. isso, amigos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre o Centro de Ensino de Línguas, né, da Diretoria de Ensino de São Carlos. E estamos aqui no estúdio com a professora Vanessa Cristina Salvani, que é a coordenadora, né, de Língua Estrangeira do CEL, e também com as alunas Letícia Laís da Silva e Pamela Ellen Visotto, né? Aliás, nós estávamos conversando com elas no último bloco. É, a Pamela estava descrevendo para a gente como é que foi o intercâmbio dela, e bom, pode continuar, Pamela. Qual foi a sua interação com as pessoas lá? Vocês iam em restaurantes, vocês iam em bares, vocês iam em museus ou coisas desse tipo? Em todos os lugares que vocês iam, você tinha que dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas que estavam lá, para assim, para aperfeiçoar? Sim. É, desde o primeiro dia, quando a gente já chegou na escola, a gente já começou a praticar, né, espanhol. E eles deram uma rotina semanal de tudo que a gente ia fazer. E lá estava incluído museus para visitar, se a gente quisesse comer, tinha um shopping, tinha outros lugares com comidas típicas. E tudo, em qualquer lugar que a gente falava espanhol. Tanto que até para voltar para casa, eu me perdi no primeiro dia. E eu tive que perguntar para um argentino. Eles até olham assim para nossa cara e falam assim: você é do Brasil? Eles já sabem, não acreditavam. Eu achava que ela falou assim bem certinho, sabe? Normal. E a impressão que vocês tiveram sobre a cultura deles é muito diferente da nossa? É um pouco diferente, sim. Ainda mais na questão alimentar, que não tem arroz e feijão, né? Então você, tipo, que espanta um pouquinho. Fala assim, nossa, aqui a comida é diferente. Muita carne, batata, né? Muita. Eles têm o costume de sair muito tarde, porque lá só começa a escurecer depois das 9 da noite. E eles comem também muito tarde. Mas são todos muito divertidos. Não existe aquela empatia como o Brasil prega com relação ao argentino. Não, vamos acabar com os argentinos. Não existe. Porque o brasileiro tem essas idiotices de vez em quando, né? Eu não acho que é mais brincadeira. Não. No futebol, muito, né? É, teve até um caso que a gente tava lá no shopping, né? E um argentino chegou e começou a falar assim: ah, a gente tem o Maradona. Aí a gente brincava, falava: ah, a gente aqui do Brasil tem o Pelé, né? Não, mas não houve nenhum conflito quanto a isso. São todos bem simpáticos. E adoram o Brasil. Muitos deles já vieram pra cá. E com relação a sua experiência que você vivenciou lá, né, com essa família, e com tudo que você vivenciou lá, o que você trouxe pra você que você vai aplicar no seu futuro? Nossa, eu trouxe muita coisa. Porque lá eu aprendi, eu acho, que ser a mais responsável ainda do que eu já sou. Porque a gente ganhava 900 pesos para gastar com alimentação. E nisso você já começa a administrar o seu dinheiro. Você já começa a ter uma visão maior de tudo. E foi muito legal, porque eu aprendi a ter responsabilidade quanto ao horário. Como se eu vivesse sozinha mesmo. Eles são muito exigentes com relação ao horário? Ou é como a gente aqui, marca para o horário X e chega 10 minutos depois? Não. Na minha casa não era. Ela era bem liberal, sabe? Mas ela fazia questão da gente estar no horário certinho para jantar, caso não almoço. É, na minha casa também, quando ela falava assim: olha, nós vamos jantar 8 horas. 8 horas. Nós estávamos sentados na mesa jantando. E na escola também. 9 horas, era 9 horas a aula. Ah, sim. Muito pontual. Não tinha, não é como aqui no Brasil que a gente fala: ah, 9 horas, a gente começa 9:30. Não, ela é muito pontual mesmo. Nossa, assim, a minha família era incrível. Porque a senhora lá da minha casa, eu falo, nem a minha mãe nunca me serviu no café da manhã. Ela me serviu no café da manhã todos os dias. No jantar, era muito bom mesmo. Que legal. Muito carinhoso. essas famílias foram selecionadas, pré-selecionadas, né? Porque foi um grupo do Brasil, da Secretaria de Educação, pessoal de São Paulo, para visitar as famílias antes, né? Para ver a estrutura, até quantos alunos ficariam por casa, porque os quartos seriam separados se ficasse mais que um aluno. Então, essas famílias, elas já foram pré-selecionadas com esse intuito mesmo, de serem famílias acolhedoras mesmo, né? Porque são adolescentes, fora do país, sem pai, sem mãe, né? Então... As famílias eram remuneradas ou não? Sim, foram remuneradas. Sim, não nos foi divulgado quanto, né, quantia, mas eram remuneradas pela secretaria. Tem uma coisa que eu sempre falo, até na minha casa. Tem duas coisas que a gente sempre deve investir. Primeira coisa, educação. É a primeira coisa que a gente tem que investir na vida da gente. Porque eu sempre falo para os meus alunos, tem uma coisa que as pessoas podem tirar de você, mas o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Inclusive, eu cito aquela propaganda da vida, me dá sua beleza. O cara não pode tirar a beleza de ninguém, do mesmo jeito que não pode tirar o conhecimento de ninguém. Verdade. Entendeu? E outra coisa é lazer. A gente tem que aprender a dosar as coisas, entendeu? Isso, se você dosar o conhecimento com o seu lazer, você vai viver uns 200 anos brincando. Uma pergunta assim, meio, né, meio... sarcásticazinha assim. E aí, vocês não deixaram nenhum argentino chorando por vocês lá? Não chores por mim, Argentina. Não levaram uma cantadinha e tal, brasileira. Teve um dia que eu fui ao shopping com a Larissa, né? Que era a menina que estava comigo na minha casa. E já era um pouco, já era umas 10h30, tava perto das 11. E tipo, lá é parecido com o Brasil, nisso eu percebi. Os caras passavam, hermosa! Foi muito engraçado, mas eles nunca faltam com respeito, assim, sabe? Eles têm todo aquele cuidado pra chegar a conversar com você, entendeu? No shopping, uma vez, o dia que nós estávamos com a Mari, com a Pamela também tava comigo, aqueles moços estavam sentados atrás, numa mesa atrás nossa, que chegou pra conversar com a gente. São muito respeitosos. Eles curtem a nossa cultura, a nossa música. Amam. Nossa, a senhora da minha casa teve um domingo que ela tinha um monte de CD brasileiro. Ela tinha Daniela Mercury, tinha vários, tinha até sertanejo. Ela tinha até sertanejo. Ao imperialismo do Brasil. Exato. Quem somos nós? Imperialismo. O Brasil tá dominando a América do Sul. Pô, mas é legal, né? Isso é interessante. Vanessa, qual é a taxa de preenchimento ou a taxa de alunos que têm frequentado esses cursos? Tem preenchido todas as vagas ou sempre sobra vagas? É, nós temos preenchido até além das vagas, sabe? Porque nós não temos, o que nós não temos no mercado, na verdade, é professor. Né? Por exemplo, há uma caça quase a professor de alemão, de francês, de italiano, são os idiomas assim, né, que a gente não tem, porque geralmente assim, é complicado essa questão, porque como eu falei no início, tem que ser um professor qualificado que fale no idioma e para ganhar a mesma coisa. Né? Ele vai ganhar a mesma coisa que um professor do regular, então não há um incentivo. Por exemplo, esse prêmio de intercâmbio, o ano passado, quando ele nos foi apresentado, foi nos dito que ele seria para professor do CEL também. E nesse primeiro momento não aconteceu. Então é complicado, sabe, a gente ter mão de obra mesmo, professor, né? Então a gente até tem aluno, muito aluno. Só que às vezes, infelizmente, a demanda é superior e a gente tem que ou direcionar para cursos. Por exemplo, o espanhol ainda a gente conta com a universidade aqui de São Carlos, né? O Fiscar, que nos oferece, né, esses profissionais qualificados. Todos os nossos professores são praticamente todos da UFSCar. Então, assim, mas a Unesp de Araraquara também habilita professores para o francês e alemão. Só que eles debandam, né? Eles vão para outras áreas. Eu tinha uma professora de italiano que ganhava o dobro para dar uma palestra de uma hora em virtude de 4 aulas do CEL. Então, para ela era muito mais vantagem. Então, ela, infelizmente, nos deixou. É, isso está acontecendo, acontece, infelizmente, não só com os professores do CEL, mas com os professores de uma forma geral, né? Exato. Estamos com falta. De repente, se eles aplicassem o projeto da escola integral no CEL, que o professor teria uma remuneração extra, eu acho que seria um atrativo, né? Com certeza, seria. De repente, poderia estar chamando mais profissionais para estar atuando, já que hoje em dia... a formação de um cidadão em outras línguas também é extremamente importante, ainda mais com o crescimento econômico que o Brasil está tendo aí nos últimos tempos, intercâmbio com os outros países, né? Inclusive, eu falo para os alunos assim, ó, se você quer se dar bem no futuro, faça mandarim, porque mandarim é a língua do futuro. É, e o professor tem que ser licenciado, mas uma pessoa que seja habilitada assim, pela experiência, não pode ser. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Vanessa, depois no, na volta você, eu por respondo. Favor, responde. Sim. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre língua estrangeira, mais especificamente do CEL, né, que é o Centro de Ensino de Línguas daqui da Diretoria de Ensino de São Carlos. E estamos com a professora Vanessa Cristina Salvani, que é professora coordenadora de Línguas Estrangeira Moderna do CEL, e também com nossas alunas aqui que já ganharam a nossa simpatia, que é a Letícia Laís da Silva e a Pâmela Ellen Visotto. favor, Vanessa, a gente perguntava para você se uma pessoa que tem experiência em línguas, mas que não seja licenciada, né, se ela poderia atuar no CEL. É, então, essa é uma questão bem burocrática, vamos dizer assim, porque a gente empata muito em leis, em resoluções. Infelizmente, a gente fica meio que condicionado às leis e às resoluções aí do nosso país. Então, o que acontece? O professor, para dar aula no CEL, ele precisa ou ter uma licenciatura, né? E aí uma habilitação em algum dos idiomas que ele pretende ministrar, ou então ele precisa ter qualquer outro tipo de licenciatura, por exemplo, história. Mas ele fez durante a vida dele um curso de idiomas de 360 horas. Então, aí ele está habilitado a dar aula no CEL também. Uhum. Né? Nós temos um exemplo de uma questão burocrática, mas que no final das contas eu levei a São Paulo e São Paulo liberou, porque era um caso assim, que não tinha o que fazer, de um professor que hoje dá aula no CEL São Carlos e no CEL Descalvado. Ele é peruano, né? Porém, ele está terminando no último semestre da licenciatura dele de letras, português e inglês. Mas ele não tem curso em espanhol, óbvio, ele é peruano. Mas quem melhor para dar aula de espanhol do que um peruano, um nativo? Né? A cultura que ele traz é muito rico. E eu não podia habilitá-lo para o espanhol, porque ele tem uma licenciatura. Só que o objeto que ele quer dar aula, ele não tem curso, ele não tem a 360 horas, mas ele é nativo. Uhum. Bom, e eu fiquei assim, questionando São Paulo sobre, porque eu fiquei indignada que ele não pudesse dar aula, até que São Paulo nos autorizou em caráter excepcional, no caso de eu não ter mais professor para dar aula de espanhol, e ele, enfim, está disponível para as aulas, nos autorizou que as aulas fossem atribuídas a ele, mas em caráter excepcional, porque senão não poderia, né? Então, a gente emperra um pouco nessa burocracia, né, das leis, das resoluções. Compreensível, né? É, mas qualquer categoria, hoje nós temos muitos professores categoria O, que são professores que fazem estágio no CEL, professores da universidade que fazem estágio, e que continuam com a gente depois. No último semestre já pegam aula do CEL e começam a dar aula no CEL. E temos, assim, efetivos que completam jornada, porque o efetivo, o que, que ele pode fazer? Qual é a possibilidade para ele? Ele pode se afastar pelo mesmo número de aulas. Como o artigo 22 que a gente tem também, né, na secretaria dentro da educação. Então, ele se afasta pelo mesmo número ou superior. Nós temos um caso em Ibaté, a professora Alexandra de Ibaté, ela tem a jornada reduzida, então é fácil, porque aí com 4 turmas ela já fecha, né, porque são 4 aulas, então ela pega o espanhol lá. Então, ela faz essa troca, ela troca a língua portuguesa pelo espanhol, pela mesma jornada ou superior. Ou o efetivo também tem uma possibilidade de pegar na sua complementar, né? Também há essa possibilidade. E existem muitos professores, nesse caso, que complementam, mas não tem como você disse no começo, não tem uma pré-seleção para isso? Existe uma pré-seleção. Eles passam, assim como o categoria O, os efetivos também passam por essa seleção, né? Porém, a classificação é como a classificação do regular mesmo. O efetivo está na frente, né? Depois categoria F, depois os candidatos. Então, é esse critério também na hora da atribuição de aula. Hoje, nos nossos CELs, nós só temos o caso da professora Alexandra de Baté, que trocou aulas, e temos um caso da professora Michele de Descalvado, de inglês, que ela complementa, né, pega suplementar, na verdade, com o inglês do CEL. Ela que é a professora de lá. No CEL daqui de São Carlos, hoje eu acredito que a gente não tenha nenhum caso de efetivo, são todos candidatos os professores que dão aulas no CEL. Pamela e Letícia. Pamela, o que você diria para os seus colegas? Que vale a pena investir nesse curso, que ele é muito bom e ele abre portas para o futuro. Você está no terceiro? Uhum. Você já concluiu o curso de espanhol ou você está terminando, você vai terminar esse ano? Vou terminar esse ano. E não tem interesse em fazer outro? Pode, Vanessa? Ela, então, ela na verdade, ela é aluna de terceiro ano, então ela pode começar no meio do ano algum curso. Ela não poderia começar, por exemplo, ela termina esse semestre o espanhol e no meio do ano abre para francês, alemão e italiano. Né? E o espanhol também abre no meio do ano, matrículas. Porém, como ela já fez espanhol, ela pode optar por fazer esses outros três cursos. Ela opta por um deles. Ah, uma coisa que é importante dizer, que o nosso CEL, como nós estávamos engatinhando no nosso primeiro ano, no nosso segundo ano, nós não tínhamos todas as informações, era uma experiência nova para todo mundo, né? Então a gente caçava informação aqui, ali e tal, até ficar um pouco mais seguro do que a gente estava dizendo. E os CELs, na verdade, passaram algumas informações um pouco equivocadas para alguns alunos. Por exemplo, aluno que está em terceiro, ele pode começar um curso no meio do ano e ele vai até o fim do curso. Ele faz 3 anos desse curso, né? O que ela não vai poder começar é o inglês, que é de 1 ano só, ele começa no início do ano. Então, esse ela não poderia. Mas o francês, o italiano ou o alemão, ela pode começar no meio do ano e ela conclui o curso se, mesmo claro, isso, se ela tiver interesse. Essa é uma informação que ela... nos outros anos ela foi passada um pouco equivocada para os alunos e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque é interessante, quando a gente chega para fazer propaganda para os alunos das escolas, eu friso muito isso, o pessoal do terceiro ano, é a última oportunidade que vocês têm de aprender o idioma de graça, né? Aproveitem, né? Então é o futuro de vocês, o mercado de trabalho está borbulhando, então quer dizer, a gente já faz essa propaganda porque o aluno ele vai até o fim sim, se ele tiver interesse, claro, porque a gente não sabe. Elas vão para a universidade, são alunas exemplares, então a gente tem certeza que pode ser que elas tomem outros caminhos, né? Camila, conclua, por favor. Nós cortamos a sua fala. Mas, e no caso, quando acabar o curso, no final desse ano de espanhol, eu vou poder fazer o... No final desse... O seu acaba no primeiro semestre, não é? Não, no final do ano. Ah, no final do ano. Então você só conclui o espanhol. Mas não pode fazer 2 cursos simultâneos? Não pode. Então, na verdade é assim. A gente há uma regra do CEL para que o aluno faça apenas 1 por vez. Por conta de que eles falam que é para dar oportunidade para os outros alunos, né? Para preencher outras turmas com outros alunos, né? Então, no caso da Pâmela, para mim ela tinha só mais 1 semestre. Então, como ela tem 1 ano ainda, ela conclui esse ano. Mas também, assim, nada impede uma negociação no CEL. Por exemplo, se você achar que, na verdade, o aluno, a partir do momento que ele acha que o que ele aprendeu já foi suficiente, ele recebe a certificação daquele tempo que ele fez e ele pode começar outro. Nada impede. O CEL tem essa abertura principalmente para alunos que já estão lá dentro. Tá, ele pode fazer 1 ano e meio de espanhol, depois, eu quero fazer 1 ano e meio de francês, porque eu quero ter 2 certificados de 1 ano e meio. Para mim, né, tá bom. Então, nada impede também. É uma questão de conversar no CEL, mas é tranquilo também. Uma outra vantagem que eu vejo nesses cursos é que eles já estão preparados para o exame de proficiência, né? Caso elas venham a fazer um mestrado, doutorado, mais tarde, já não tem mais que se preocupar com isso. Com o idioma, com certeza. Letícia, a sua experiência e o que você deixaria para os seus colegas? O que eu deixo para eles é que vale muito a pena estudar qualquer tipo de língua e se dedicar em tudo que faz. Não só em línguas, não só... Em tudo, na escola, em tudo que for fazer na vida, eu acho que tem que fazer com dedicação. Então, tudo que nós começamos na vida tem que ser muito bem feito. Isso é o que eu falo sempre. Mas eu acho que é uma cultura que ela traz de casa, que infelizmente está se perdendo na escola pública, né? As pessoas não dão mais valor ao conhecimento. Eles não dão valor ao conhecimento e ao currículo e ao adicional. Infelizmente, é uma cultura que tem se perdido. Assim, a gente até luta desde 2011 para implantar essa consciência dos cursos do CEL nas escolas, que muitos alunos não se interessam e não conhecem. Vanessa, infelizmente nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a sua presença, a presença da Pâmela, né, da Letícia. Muito hermosas, né? Oi? Muito hermosas. Muito hermosas. E convidá-los para que estejam aqui novamente, em outras oportunidades, a você, principalmente, Vanessa. Sim. Por favor, qualquer novidade que você tem na diretoria, traga aqui para a gente. Sim, tá? Inclusive eu gostaria de enfatizar assim, que as matrículas do CEL estão abertas para cursos, todo semestre abrem, né, para que os alunos se interessem mais e busquem mais. Qual é o período de matrícula? Nós estamos agora abertas até sexta-feira próxima, tá? Mas nada impede a semana que vem também, se alguém, se ainda houver interesse, né, de algum aluno. Esse programa vai ao ar no sábado agora. Tá. Então, assim, os alunos podem procurar as respectivas escolas, né, que eu citei, em Baté, em Descalvado, em São Carlos, para efetuarem a matrícula. As matrículas abrem no início de cada semestre. Tá ótimo. Tá vendo vaga, né? Queremos agradecer a audiência dos nossos ouvintes e convidá-los para que estejam conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscar. Escute diferente. Cigarro de chocolate, pinguelo, joelho, laranja da Clipper, discos da Rosenblitz, internet sem fio, música e MP3, celular, laptop, cartuchos de videogame, pasta, colírio, vinil, calça, US-top, camisa, surfa, brilho, conga do bicão, válvula, telefone, quem é televisão? Carro, guia, marcha, royal, açúcar, sobrinho, geladeira, gás, ferraca. Coisas que não se fabricam mais. Coisas que não se fabricam mais. Chocolate, feito, relógio, oriente, laranjada, clima, disco da Rosenblitz, internet sem fio, música e MP3, celular, laptop, cartucho de videogame, pasta, colunos, vinil, calça, US-top, camisa, surfa, abril, conga do bicão, popular, telefone, quem é televisão, carro, guia, marcha, royal, açúcar, sublime, geladeira, gás, ferra, carvão, coisas que não se fabricou mais. Coisas que não se fabricou mais. Coisas que não se fabricou mais. Coisas que não se fabricou mais. Diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem. O cigarro e as suas consequências. Em relatório, a Fundação Mundial do Pulmão e a Sociedade Americana de Câncer declararam que Neste século, 1 bilhão de pessoas irão morrer pelo vício do cigarro ou pela exposição à fumaça, ou seja, uma pessoa a cada 6 segundos. Segundo a pesquisa feita pela Fundação Mundial do Tabaco, o ato de fumar já matou 50 milhões de pessoas nos últimos 10 anos. O tabaco é responsável por mais de 15% de todas as mortes de homens e por 7% de mulheres. Por isso, tenha sempre em mente que o cigarro é prejudicial à saúde. Para fugir da tentação, permaneça mais em locais onde é proibido fumar. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região, em parceria com a Rádio Fiscar. Alô, ouvintes da Rádio Fiscar, fique sintonizado com o programa Amanhecer no Sertão, todos os sábados aqui pela Rádio Fiscar FM 95,3, das 8 às 9 horas, com a apresentação de Ciro Dantas, o programa Amanhecer no Sertão. Dá licença, minha gente, desculpe a pouca demora, a prosa está muito boa, mas tenho que ir embora. Rádio Fiscar. Rádio Fiscar. Rádio Fiscar. Rádio Fiscar. Rádio Fiscar.